periferia, cuida, vigia. Ninguém sabe se é de noite ou se é de dia. Mas aí, se liga aí, não vai ter bom. Quando o céu abrir, ele virá. É o retorno do onipotente, filho de Jeová. Voltou para separar, para cortar a fio de espada. Aleluia, louvado seja Deus, nossa honra vai ser lavada. Com sangue é o dia da revanche, é a vida do Messias, o imbatível Salvador. É o retorno do leão, Maranata, ora vem meu vingador. Separador dos obedientes, castigador dos displicentes. Não veio para os sãos, mas voltou pelos doentes. Subirão indigentes, descerão magnatas, apodrecerão com seu ouro, sua joia, sua prata. Sétima trombeta, besta, vixi, é muita treta. Morder a língua, se matar, não vai adiantar, não alivia. Vixe, é muita treta, se cumpriu a profecia. Coitado do ladrão que roubou outros irmãos. Os traficantes que vendeu morte a prestação. Larga a estrada que conduz a perdição. Por onde vai a maioria? Nesse dia não vai ter estia. Ajoelhos e dobros, seguidores da cobra chamada Satanã. Depois desse dia para vocês, nunca mais esperar amanhã. Maranata, hora volta, que quem te invoca é Lulu, chamado pregador do outro soldado que Cristo fez, cavaleiro do Apocalipse 16. Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse. Choro, choro, lágrimas, súplicas, dores. Não haverá anestésico pra aliviar a dor. O que preencherá seus olhos serão somente cenas de ouro. Você vai gritar por quem? Você vai correr pra onde? Entre abismo e outro, não vai ter ponte. Se liga, Deus do rap, se liga, Deus da bola. Se pá, você desce e sobe, aquele que pedir esmola. Escuta, governador, prefeito ou presidente, o roubo levará onde há choro e ranger de dentes. Luta com seu lixo da televisão. Nem toda grana do baú comprará a salvação. Aqui é Charles MC, outro soldado que Cristo fez, cavaleiro do Apocalipse 16. Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse. Como no dilúvio na arca de Noé, sobe quem é, fica que não tem fé. Seja homem ou mulher, isso não interfere. Hereges, façam como quiserem. Lame que merece o porco, fogo que merece o povo ateu. Ai daquele que não creu, a pouca paz que tem e será tirada. Vai sentir o gosto do sangue no fio da espada. Escartar a estreita estrada, chama do inferno será a morada. Do policial, carniceiro, matador, carniceiro, chegou a hora. No último primeiro, alfa, ômega, princípio, meio e fim. Seja, seja assim, aqui é Pinho, mais o soldado que Cristo fez, cavaleiro do Apocalipse 16. Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse. Assim como nós voltamos, ele também vai voltar, terão fim. Os dias de orgias dos poderosos renegados queimarão até o sol. Seu tempo da destruição, é o mesmo tempo da salvação. Ainda há tempo, lembra-te de Sodoma e Gomorra. Eis aí um bom exemplo, a chave da morte e do inferno estão nas mãos do eterno. O anjo do mal será extinto para sempre. É a volta do onipotente, filho de Jeová, Jireh, El Shaddai. Eu fico por aqui, a todos que me ouvem, paz. Crê na promessa do Senhor e Salvador. Espere pela nova terra e o novo céu, nos quais habita justiça, justiça. Não seja você o cão que lame o próprio vômito, nem o porco que foi lavado e preferiu voltar para a lama. Maranata, Maranata, ora volta, meu Senhor. A ti seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Não há fuga, não há fuga. povo do mundo.